Tá propenso, me instiga a reflexão. Acendo um cigarro, rap jazz faz a sessão. Nessa tarde em que o tédio tenta me dominar, caneta, estampa, letra, um ritual pra relaxar, pra me esquivar do que me atormenta. Descarrego poesia enquanto gotas caem de uma forma lenta. Inventa, parado não se aguenta, porém retomo o foco pra que a tarde não se perca. Chuva que vem e leva as impurezas, introspecções na busca de certezas. Muito do que vejo a mim não se assimila, não. Mas saio dessa bad trip, hoje não vira. Pensamento vaga solto, tentar se encontrar. Corpo tá presente, mente vai viajar. Decolar pra uma vibe alternativa, então embarco nessa sintonia positiva. Tempo nublado, direciono os meus pensamentos, enquanto o tédio me visita de tempos em tempos. O vento bate, leva junto o que não convém. Hoje eu só quero viajar num Joe Coltrane. Tempo nublado, direciono os meus pensamentos, enquanto o tédio me visita de tempos em tempos. O vento bate, leva junto o que não convém. Hoje eu só quero viajar no Joe Coltrane. Look up at the sky, it's a bird, it's a plane. It's the fuck, Dr. Spock, smoke butter da train. No estilo zen, tento fugir o ócio, mas eu me arrisco, faço o que posso. A tarde cai, lava a alma, eu mantenho a calma. Dia nublado, entediado, fujo desse trauma. Deixa outro bad me guiar pra mente se acalmar. O assalto molha e aqui dentro é hora de criar. Mas nada como só deixar rolar. Deixa rolar. Vai à tarde aqui, não vai me entediar. Sai a zica aqui, não vai me bloquear. Porque a maldade aqui não vai atrapalhar. Não. O céu tá cinzento, a rua vazia. Tento fugir em verso grafia, porque o sol não apareceu. Se escondeu, dia monótono, a cor já se perdeu. Dia monótono, a cor já se perdeu. Tempo nublado, direciono os meus pensamentos, enquanto o tédio me visita de tempos em tempos. O vento bate, leva junto o que não convém. Hoje eu só quero viajar no Joe Coltrane. Tempo nublado, direciono os meus pensamentos, enquanto o tédio me visita de tempos em tempos. O vento bate, leva junto o que não convém. Hoje eu só quero viajar no Joe Coltrane. Ambiente enfumaçado, eu me concentro aqui jogado. Eu tenho mais um bolado, apenas mais um trago. Acima já tá no caderno notado, tranquilidade, por isso que eu falo. Notas de piano com um sax, fica fácil. Se olhando a janela, a chuva cai. Eu tô pensando nela, então me diz como é que faz. Deixa aquele beat rolando, deixa o Ted então falando. Só por hoje deixa o tempo passar. Tudo isso vem me acalmando, mente sempre inovando. Com essa brisa intensa eu quero ficar, por entre linhas revelando. Fico só observando, escrevo mais um pouco pra minha rima lapidar. Ainda bem que ainda sou novo, cerro com teste de novo. E depois eu só quero relaxar. Dia cinzento, buscando argumento. Música e sentimento, eternidade além do invento. Tempo nublado, direciono os meus pensamentos, enquanto o Ted me visita de tempos em tempos. O vento bate e leva junto o que não convém. Hoje eu só quero viajar no Joe Coltrane. Tempo nublado, direciono os meus pensamentos, enquanto o Ted me visita de tempos em tempos. O vento bate e leva junto o que não convém. Hoje eu só quero viajar no Joe Coltrane.